quando ela for para o costa é um. Seja eu quem faz os olhos naquela que abriu os meus. Sempre me juraste amor eterno,

mais meu. Pede com jeitinho, pede com jeitinho, que eu dou com carinho. Se queres mais meu, pede com jeitinho, pede com jeitinho, que eu dou com carinho. Thank you.

Fado, nem fadistas como eu sou.

Pois toda a gente gosta de um baile português. Dá um salto para o ar.